Já estamos de volta e você ligado aqui nas campeãs da semana, na sua rádio favorita. Por aqui segue eu, Diego Soares, lhe fazendo companhia e rolando as 15 mais tocadas na programação. A gente confere agora a décima de hoje, ao som de Rihanna, featuring David Guetta, Right Now. As campeãs da semana. Música 10. We'll be right back.

mostrar para o que veio, vem. Que no final a gente chega e pega fogo. Pode chegar e não parar. Não parar. Não parar. Não parar. Segunda posição, MC Anitta, Não Para, aqui nas Campeãs da Semana. Antes, na terceira, Gabriel Valim com Piradinha. Rolou na quarta, Robin Thicke com Blue Lines. E ainda Gustavo Lima, Diz Pra Mim, ocupando a quinta posição dentre as melhores aqui nas Campeãs da Semana. E eu lembro, você participa durante toda a semana, ligando pra cá, pedindo a sua preferida e também participando através de SMS, mandando o seu torpedo, a sua mensagem, aquele toque bacana aqui na sua rádio preferida e indicando também a sua música. E quem sabe no final de semana, aqui nas Campeãs da Semana, você ouve ela também. Agora é hora de conferir a mais tocada, a primeira posição. Agora você confere a Campeã da Semana. Música 1. Música 1. E tem Katy Perry com Roar. Held me down, but I got up, already brushing off the E assim fecha a edição das campeãs da semana com Katy Perry, Ruler e eu, Diego Soares, fico por aqui. A gente se encontra na próxima edição com as campeãs da semana pra você. Não esquece, participa aí durante toda a semana aqui na sua rádio favorita e quem sabe na próxima edição a sua desfila aqui também. Grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. As campeãs da semana. De volta na próxima semana.